vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. O submundo que nós vive é cruel, com as pragas subliminares e o veneno sobre o sol. Seja malvinda a nova era, irado Tiamat que hipnotiza com a mídia, geometria de Fibonacci sem rumo. Sufocado, preso nesse mundo hipócrita. Aplauso pros cobaias, baba-ovos, patriotas afundarão no próprio sangue. Essa terra de mentiras, escravos de Baphomet pelo capeta suicida. Dias passa, nada muda perante os teus olhos. A TV nunca vai mostrar pilha de mortos por petróleo. Silencia nossa voz, poder que você criou. Sonoplastia do amor, justiça se ausentou pra esmagar os robozinhos. Maléfico nos planaltos, descendentes de Caim. Eu desconheço a humanidade perdida na putaria, com nariz cheio de coca, tudo que o sistema queria. Nós contra nós não existe revolução, só uma carta bomba pra nova geração que sem saber abraça a ideia. Guerreiros são inibidos, falta de informação faz amigo virar inimigo. Arrogância deslancha, quebra correntes da quimera. Vai ter ossos esmagados nos dentes da besta fera. Justiça divina vem pra acabar com o mal. Prevejo destruição, é o juízo final. Vai sofrer, vai chorar, vai sangrar no apocalipse. Vai se tornar real. Não, não negarás o que o pai disse. Depois o cordeiro, os selos vão abrir. Quatro cavaleiros irão invadir. Tudo se curvará diante do Senhor. E quem não serviu tão certo vai ter dor. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino. Sempre foi, sempre será implícito. Sem escárnio, blasfema e por a posse do clamor. Dessa vez, sem lágrima pra chorar. Do sofrimento ao sentimento do sangue jorrar. Sem credo, sem assembleia, sem hoste, sem eclésia. Autocracia, dono da graça, terrestre das eras. Sete quimera, do sonho iluminado se repete. Sentado em pentagramas, imitão Baphomet. Adoram corujas, se expõe, sem ouvir opiniões. Mergulhos rasos, sem fracasso no mar de cifrões. Sei que não é fácil, castelo desaba. Naufrago em lágrima, TV não mostra. Os quando um grava, tudo tem de acontecer. Mundo sucumbe ao rigor, se desmascara outra vez, ignorando o Senhor. Pelo amor me livrai, ó Pai, de outro Caim. Se aproxima mais do fim, deserta a tribo de Efraim. São estrelas de Davi pra guia hexagramada. Veredas cabulosas conduz ao jardim da farsa. Assusta não, se o coração acelera. Maldito anfitrião, seja malvindo a nova era. Justiça divina vem pra acabar com o mal. Prevejo destruição, é o juízo final. Vai sofrer, vai chorar, vai sangrar no apocalipse. Vai se tornar real. Não, não negarás o que o pai disse. Depois do cordeiro, os selos vão abrir. Os quatro cavaleiros irão invadir. Tudo se curvará diante do Senhor. E quem não serviu tão certo vai ter dor. A cólera divina terá nos corpos flores. Seja malvinda nova era, no fim não terá flores. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Thank you.